começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, estamos chegando, nosso Mundo Sertanejo já está no ar a partir de agora. Como sempre, música do seu rádio, alô para todos os nossos ouvintes que prestigiam nosso programa, já estão sintonizados em todas as nossas rádios parceiras, afiliadas à nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil, a cada diretor, cada programador, cada locutor, cada recepcionista, cada operador, nosso abraço carinhoso, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Em Alvarenga, Minas Gerais, Pedro Alvarenga, Apolinário, a todos vocês, muito obrigado, viu? Rádio Floresta FM já está exibindo nosso programa com muito sucesso. Bruno e Barreto cantam, Eu Quero É Rolo. Tava sofrendo demais, bebendo demais, cara amassada o dia inteiro, e a saudade dela rasgando meu peito, assim não vai dar não. Comprei o chapéu novo, uma bota de couro de jacaré, botei mulher até no porta-mala, hoje eu esqueço ela na maia. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, e elas já tão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô podendo. Aô, Conrado Alexandre, o que vocês querem? Bebendo demais, sofrendo demais, cara amassado o dia inteiro, e a saudade dela rasgando meu peito, isso não vai dar não. Eu comprei um chapéu novo, uma bota de couro de jacaré, botei mulher até no porta-mala, hoje eu esqueci ela na mala. Ai, ai, eu quero é rolo, o dinheiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, elas já tão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô podendo. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, e elas já tão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô podendo. Valeu, Conrado Alexandre. Valeu, Bruno e Barreto. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, vamos até o Estadão do Piauí, em Teresina. Nós temos a Rádio Clube FM que exibe o nosso programa aí. Ah, um abraço, Kawasaki, todos da equipe da Clube FM em Teresina. Um beijo para minha querida Lidiane Araújo, a todos vocês amigos de Timó, que é uma cidade bem próxima, né, de Teresina. Timó é pertinho, é só atravessar o rio, atravessar a ponte, né? Um abraço a todos vocês, amigos, aí do Estadão do Piauí, em Picos, em Corrente, enfim, onde nós temos tantas e tantas emissoras afiliadas que exibem o nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos vocês, amigos, nossos irmãos piauienses, um abraço, viu? Em Caxias, já no Estadão do Maranhão, em Caxias, nós temos a Rádio 93 FM. Um abraço a todos vocês aí do Estadão do Maranhão. Em São Luís Gonzaga, Rádio Sucesso FM,

e tá estourada lá, inclusive, a música toda na promoção. Muito obrigado, viu, Marco Antônio, a todos vocês, amigos ouvintes, aí da Rádio Transa 3 FM, às 17 horas, nós estamos no ar com o nosso programa em Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, nós temos a Rádio Acesa FM, meu amigo Adriano Martins, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, tá bom? Vamos para Minas Gerais, JB Nascimento, a todos da equipe da Rádio Alternativa FM em Rubim, muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, viu? A minha querida Pamela Monteiro, em Jiparaná, Rondônia, em Ministro Andreasa, Rádio Atividade FM, a todos vocês amigos do Estadão de Rondônia, nosso abraço carinhoso, meu amigo Cícero Romão, em Porto Alegre, Rio Grande do Norte, a todos vocês, amigos ouvintes do nosso programa e pela rádio Porto Alegre FM. Ao som da Velha traz para vocês Chico Rei e Paraná, Canarinho Prisioneiro. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Em frente à sua janela, eu cantava o dia inteiro.

ser capaz de amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Maravilha, maravilha, vamos até São Félix, Minas Gerais, Rádio Clube FM exibindo o nosso programa, Vander Sá de Bar, todos da equipe, nosso abraço carinhoso em Rio Doce, Rádio Doce Terra FM, em Córrego Fundo, Rádio Clube FM, em Coromandel, Super 95 FM, em São Sebastião da Vargem Alegre, Rádio Tribuna FM, em Vargem Grande do Rio Pardo, Rádio VG FM, em Paraisópolis, Rádio Alternativa FM, em Rubim, Rádio Alternativa FM, em Uberaba, Rádio Terra FM, em Berilo, Rádio Arrai FM, o Estadão de Minas Gerais também ouve Mundo Sertanejo, em Pouso Alegre, Rádio 90.9 FM e Web Rádio Minas também exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos do Estadão de Minas Gerais, quem canta bonito, Diego Valadares, Tô na Promoção, é o sucesso que o Brasil inteiro canta, Tô na Promoção, com Diego Valadares. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loira ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Vê que tá da encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, que leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Ah, ah, ah, ah, ah, baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Ah, ah, safadinho, quem mais vai levar? Safadinho, gostosinho, assim de pegar. Pega eu. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar, José Edmar, a todos vocês amigos de Sampaio, no Estadão do Tocantins, Rádio Natureza FM, a todos aí da região do Bico do Papagaio, no Tocantins, né? Um abraço, o futuro prefeito, né? O Armindo Caires, né? Aí da região do Bico do Papagaio, de Sampaio, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho de sempre, tá bom? Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora? Paulo Terra, Ela é Devassa. Ela devassa, tem sangue de...

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.